até telefone, endereço e larará. Minha saudade às vezes liga, dizendo que eu devia parar de me importar. Larará. Costumava lhe chamar de amor quando a sua dor era maior do que qualquer coisa. Costumava lhe fazer feliz como sempre quis. Mas agora o que me resta? Minha saudade me ensina que tudo nessa vida pode se acabar. Larará. Minha saudade me judia, dizendo que um dia talvez possa voltar. Larará. Costumava lhe chamar de amor quando a sua dor era maior do que qualquer coisa. Costumava lhe fazer feliz como sempre quis. Mas agora o que me resta? Yep. Telefone, endereço e lá.